Ciência e Técnica. Tecer mais depressa. O tiar mecânico do pastor Cartwright. Hoje em dia, é enorme a variedade de tecidos para o nosso vestuário. Mas isso não seria possível se não existisse a indústria têxtil. Se inúmeros teares automáticos não produzissem diariamente enormes quantidades de tecidos de alta qualidade. Mas há 200 anos era bem diferente. Uma seda bem tecida era tão cara que só as pessoas ricas podiam adquiri-la. As fazendas eram confeccionadas em teares conduzidos à mão. Até que alguém inventou o tear mecânico. E não era um tecelão, mas sim um sacerdote. O padre Edmund Cartwright, da cidade de Manchester, Inglaterra. Certa noite, estava num restaurante o padre Cartwright com dois donos de máquinas de fiação, Sr. Dufferty e Sr. Swenson. Com esses homens, o padre falava sobre novas máquinas. Maior progresso que a máquina de fiação não existe, desde que o homem raciocina, meus senhores. É a primeira vez que o trabalho manual tão cansativo é substituído por uma máquina. Bem, assim como é visto pelo senhor... Os trabalhadores não são mais obrigados a trabalhar até altas horas da madrugada. Enquanto tudo correr bem. Enquanto correr bem? Como assim? Quero dizer que a máquina de fiar certo dia arruinará nós, os fabricantes de linhas. E se continuar assim, certamente, Pat, aí eu tenho que dar razão ao senhor Swenson. Eu não os compreendo. Como poderiam ficar arruinados com uma máquina tão maravilhosa? Porque ela produz linha demais, padre. Exato. Produzimos agora 10 vezes mais linha que antes. E o pior, todas as fiações estão se adaptando à máquina. Dentro de pouco tempo haverá tanta linha que de modo algum poderemos vender. Já agora estamos baixando os preços. E um dia não nos renderá mais nada. O senhor entende agora, padre? Francamente, eu não entendo. O erro está nisto, que a máquina fiadeira produz linha mais rapidamente do que os tecelões a possam confeccionar. Aí está. E a melhor solução seria que os tecelões também tivessem máquinas tiares. Aí poderiam alcançar a vantagem da máquina fiadeira. Não deixa de ser um belo sonho, né? Infelizmente, não existe um tear mecânico. E, por certo, nunca existirá. Como não? Por que não seria possível construir um tiar mecânico? Ora, padre, a produção de um tecido é por demais complicada. Uma máquina não poderia solucioná-la. O senhor já experimentou? Naturalmente que não. Como me viria tal ideia? Pois eu gostaria de experimentar. Como, padre? Construirei um tiar mecânico. O senhor? Mas isso... É uma boa brincadeira, uma boa piada. Todavia, o padre Cartwright falava sério. Naquela noite, no restaurante, chegou a fechar uma aposta com os senhores Swenson e Dufferty. Aposto, senhores, que dentro de um ano terei construído o tiar mecânico. Se o senhor o fizer, padre, eu engolirei uma vassoura com um cabo e tudo. E se eu perder a aposta... Eu comerei a vassoura. Isso vai acontecer se é verdade que eu me chamo Swenson. O que pretende inventar é impossível. Veremos. Então, até daqui a um ano. Quando o padre Cartwright fez essa aposta, não sabia nem como era um tear, muito menos como trabalhava. Primeiramente, precisava ir às tecelagens para ver de perto como eram criados os tecidos. E então viu que um número de fios que corriam paralelamente eram ligados da seguinte maneira. Fio por fio era passado com a mão em sentido horizontal. Ele meditou. Não basta somente fazer passar um fio horizontal pelos fios verticais, mas são necessários outros movimentos. E todos na sequência certa. E transcorreu um ano inteiro sem que tivessem ouvido falar na invenção de um tear mecânico. Mas, em abril de 1785, o padre Cartwright convidou os dois a virem visitá-lo em sua casa. Estava posta uma mesa para o almoço e, quando terminaram a refeição, sentaram-se para saborear um copo de vinho. Mas o Sr. Swenson não pôde controlar-se por mais tempo. Então, padre, diga logo. O senhor nos convidou por causa da tal aposta ou não? Já pensávamos até que o senhor tivesse desistido da ideia do tear mecânico. Também seria muito improvável. Ao contrário. Quero demonstrar-lhes hoje o tear mecânico. O quê? O senhor conseguiu? Uma verdadeira máquina com a qual se pode tecer? Já teci uma toalha de mesa com a mesma e encontra-se aqui sobre a mesa. Não, não é possível. O que diz aí, Sr. Swenson? Eu receio que o senhor tenha perdido a aposta, Delfert. Ah. O senhor terá que comer a vassoura. Ah, eu preciso ver esse tear. Como funciona? Bem, vamos lá fora. Funciona impulsionada por uma parelha de bois. Aliás, o senhor não precisava se preocupar, Sr. Delfert. Não precisará comer a vassoura porque, apesar de ter ganho a aposta, também a perdi. Perdeu a aposta? Como assim, padre? A máquina não produz aquilo para a qual foi construída. Trabalha vagarosamente demais. Por exemplo, esta toalha aqui, um profissional habilidoso teria gasto a metade do tempo para confeccioná-la. O primeiro tear mecânico era muito grosseiro e pesado. A vantagem que apresentava a máquina fiadeira, de maneira alguma poderia ser alcançada. Mas Cartwright estava longe de desistir de sua invenção. Quando algum tempo mais tarde Dufferty o encontrou na rua, disse Cartwright: o senhor deveria vir novamente à minha casa, Dufferty. Ficará admirado com a modificação do meu tear. Eu tenho a impressão que agora realmente terá sua utilidade. Não me diga. A máquina não está só trabalhando mais rápido, como também me ocorreu uma série de melhoramentos. Dessa maneira, o tear mecânico tornou-se uma realidade. Já o é, Dufferty. Já aluguei alguns operários que estão construindo tiares baseando-se em meu modelo. No mais tardar, dentro de mais 6 meses, poderei fundar uma tecelagem mecânica com uma série de tiares. Isso seria grandioso. Então, lhe fornecerei a linha. Mas o que estou dizendo? Dentro de alguns anos, a totalidade de tecelagem manual será feita maquinalmente. Aí as fiações poderão produzir tanto quanto queiram. Isso, graças ao senhor. Digo-lhe, padre, que pela sua invenção tornar-se-á um homem rico. Sabe de uma coisa? Eu não faço tanta questão do dinheiro que poderei ganhar. O que me alegra muito mais é que a máquina facilitará aos nossos tecelãs o trabalho pesado. Eles ser-me-ão grátis. E será esta, para mim, a mais bela recompensa. Edmund Cartwright gastou tudo o que tinha a fim de instalar a primeira fábrica de tecelagem às margens de um pequeno rio. Assim, os 19 teares mecânicos que ele mandara montar poderiam ser operados pela força hidráulica. Mas, se pensava que os tecelãs estavam felizes com a sua invenção, enganara-se. Nenhum deles lhe agradeceu. Pelo contrário, muitos o amaldiçoavam, pois receavam que a sua profissão se tornaria supérflua com a invenção da máquina. Mas tal receio não era somente infundado, como antecipado. Pois o primeiro tear mecânico estava longe de ser bom e longe de ser bastante rápido. Tinha muitos defeitos que Cartwright, apesar dos muitos anos de experiência, nunca pôde eliminar completamente. E por isso a sua pequena fábrica não apresentava nenhum sucesso. Rendia tão pouco que teve que ser fechada novamente. Todo o dinheiro empregado estava perdido. Somente muitos anos depois, o padre foi lembrado. Antes tarde do que nunca. O parlamento inglês lembrou de mim. Acaba de instituir uma doação na importância de 10 mil libras esterlinas. Nessa época, outros já haviam estudado a sua ideia, solucionado os problemas que Cartwright não conseguira solucionar. E o progresso da indústria têxtil podia agora desenvolver-se sem obstáculos até o ponto hoje atingido. Hoje ela pode fornecer a toda a humanidade os tecidos necessários sem grandes dificuldades, pois atualmente, de fato, trabalham autômatos nas fábricas. E por esta razão, deveria pensar-se de vez em quando que apenas um homem deu impulso a esse progresso há cerca de 200 anos. O padre Edmund Cartwright.